sopra a dor da areia, onda voa pro mar, leva lento, traz o peixe, a renda que solteia, gira, é sem centro, fenda busca água, acende a proa, fria de um momento, sob o breu da lua que passeia, dança no relento, vapor quente exala, chove em toa, canta a vida dentro, passa a tarde à toa e a noite é cheia, dia nasce vento, sopra a dor da areia, onda voa, pro mar leva lento, traz o peixe, a renda que salteia, tira, é sem centro, venda busca água, acende a proa, fria de um momento, sob o breu da lua que passeia, dança no relento, vapor quente exala, chove em toa, canta a vida dentro, passa a tarde à toa e a noite é cheia.